aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast. A gente tem hoje um programa de histórias de casamentos com... Cara, eu tô muito emocionado de anunciar isso aqui agora. Nem sei como vai ser isso. Carol Rocha e Jéssica Greco do Imagina Juntas. Oi, Mi! Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz, meu momento. Vocês têm que fazer aquele negócio, eu sou a cara, imagina a gente fazer isso. Ah, então vamos lá. Mas, Guga, você vai ter que fazer com a gente, tá bom? Tá bom, beleza. Oi, eu sou a Jéssica Greco. Eu sou a Carol Rocha, Tchulin. E eu sou o Guga Mafra. E nós somos o... Imagina Juntas! Pronto, agora a gente já passou a vergonha que precisava, tá ótimo. Olha só, a gente vai falar de histórias de casamentos, a gente tem uma história que são várias pessoas desligadas participando do casamento... A gente depois tem outro casamento, tem uma entrada triunfal, a gente tem um casamento na praia. Cara, tem muita história legal de casamento que vai acontecer aqui. Mas a gente tem uma das nossas participantes, que é a Jéssica, que tá no meio do processo, né, de fazer essa bela festa. É, então, pois é, veja bem. Em dezembro do ano passado, eu fui pedida em casamento, belíssima, em Nova York, um grande momento. Uau. Nunca imaginei que eu fosse casar na minha vida, tipo, nunca tive esse sonho, assim, tipo, ai, casar de noiva, de branco, tipo, não, nunca pensei nisso. Até o momento em que realmente fui pedida em casamento, que eu chorei por uma semana seguida, por horas. A minha cara, assim, tava inchada. Até hoje, assim, eu lembro, eu choro às vezes, tipo... Sei lá, quebrou algum botão ali que eu não sabia que eu tinha. E aí, em algum momento, assim, aquilo bateu. Sei lá, o casamento bateu. Só que aí, eu falei, tá, beleza. Então, a gente temos esse job, né? O que fazer com o job casamento? E aí, eu fui pesquisar sobre as coisas do casamento. Tipo, como fazer e tal. E assim, eu sempre achei tudo muito brega. Sempre achei, tipo, um dinheiro absurdo. E aí, eu fui descobrindo que, na verdade, eu gosto de festa. Sempre gostei, né? Sempre gostei de ralar minha bunda no chão, sempre gostei de tirar a cara. Qual o melhor lugar do que um casamento pra isso, né? E se é o meu casamento, eu vou fazer do jeito que eu quero. E aí, pra mim, é uma grande festa que eu vou fazer e eu vou estar usando uma bela roupa. Legal. Basicamente, é isso. E aí, a gente começou a pensar... em coisas que pudessem ser mais a nossa cara, assim, do casamento. Então, tipo, ah, eu não quero ser levado ao altar. Até porque não vai ser um altar, né? Vai ser um bar. Mas assim, legal. Né? O altar é o meu altar, né, meninas? Que o meu altar é o que é o bar, com o bartender me esperando, né? É, esse é o verdadeiro altar do milênio. Que legal, é um casamento good vibes. É, 100% good vibes. E bons drinks, comidas boas, belos docinhos... E muitas fotos bonitas, então vai ser tipo meio que na luz do pôr do sol, assim, também, pra ter fotos bonitas. E muito, muito tranquilo, assim. E aí agora, amanhã, inclusive, eu vou fazer tirar as medidas pra fazer, começar a fazer o vestido. Porque aí também é um negócio que demora e tal, então tô bem animada, assim. Algumas coisas eu tô continuando a tradição e outras eu tô mega abrindo mão, assim, que pra mim não faz mais sentido. Eu nunca gostei de ir em casamentos, porque eu sempre achei que era tipo uma festa de adulto, sabe? Uma festa, aquela festa que quando você era criança, seus pais te arrastavam pra ir, e era uma chatice inacreditável, porque era cheia de ritual, sabe? Tem que ir na igreja primeiro, aí você sai da igreja, entra num carro, vai pra outro lugar, aí chega lá, tem uma festa. Essa festa sempre é uma chatice, porque ela também é cheia de coisa agendada, e aí... As pessoas têm que sentar em mesas pré-determinadas e elas têm que ficar lá, sei lá. A banda sempre é ruim, né? A música sempre é meio baixo astral. É, eventualmente até tem uma comida boa, então a banda é boa. Mas assim, em geral é muito pior do que uma festa normal. Sim. Mas o que me incomodava mesmo era ter que usar terno. Depois de um tempo eu percebi que metade do problema é o terno. Porque terno é um sofá que você veste. Tem razão. Amei o termo. Amei. É, eu odeio, tipo, ter que colocar salto. E aí, eu já fui em alguns casamentos que eles dão uma havaiana pra você colocar. Então, gente, peraí, por que, que você tá colocando essa roupa se ninguém tá confortável? E é isso, assim, tipo, não quer usar terno? Vai de bermuda. Eu, tipo, não quero que as pessoas, sabe, se sintam obrigadas a colocar uma coisa. Porque no fim, tipo, o casamento é isso que você falou, tipo, é muitas obrigações. E o casamento também, pra muita gente, acaba sendo uma obrigação pelo tempo que ela tá junto com a pessoa. Tipo, ai, a gente tá há mais de 5 anos namorando e a gente ainda não é casado. Tipo, não precisa ser uma obrigação, né? Tem que só ser uma festa da hora. Tipo, basicamente é isso, assim. É isso aí, Jéssica. Seu casamento é um exemplo e não é nada do que a gente vai ver nas histórias que a gente vai ler aqui. É exatamente o contrário das histórias que a gente vai ler aqui. Mas antes das histórias, um recado especial aqui que eu preciso dar. Eu já falei no programa passado que a gente tá criando um novo formato que é A Vida Imita a Arte. E nele, ao invés de ter um tema igual casamentos, que a gente tá falando hoje aqui, o tema vai ser um filme. E o primeiro filme, que é um tema nosso, é o Rocketman, a história de Elton John, que a gente vai fazer numa parceria que a gente tá fazendo com a Paramount pra promover o lançamento do filme. Então, se você tem alguma história que de alguma maneira se relaciona com a história do Elton John, se você tem uma história de sair do armário, de quebrar paradigmas, de fazer coisas fora da caixa, de arranjar encrenca com as outras pessoas porque você é muito perfeccionista, ou de ter uma parceria que durou muito tempo, vai lá, ou lê um pouco aí sobre o Elton John e aí você vai ver várias coisas que ele fez, ou sobre usar roupas espalhafatosas, manda a história pra gente, que vai entrar no nosso programa do dia 28, que é a semana de lançamento do filme. A gente também vai ter um programa especial sobre Dia dos Namorados. Você já sabe que no Dia dos Namorados você pode apelar aí um pouquinho. Se você tiver uma história mais proibida para menores, você pode mandar, que a gente está aceitando nessa data especial. É o programa que vai pro ar no dia 4. E no dia 11 a gente vai fazer um programa sobre morar fora e não falar a língua do lugar que você mora. Então, se você já teve um problema de morar num lugar temporariamente, ou se você mora ainda num lugar onde você não fala a língua e você entrou numa roubada sobre isso, manda história pra gente que vai ser muito legal. Essa semana, lá no grupo secreto do GugaCast, a gente vai falar sobre casamentos, obviamente. Eu vou contar minhas histórias de casamento, o Rafael vai contar as histórias de casamento dele, e tudo isso só pra assinantes do grupo secreto, só pra quem assina com o PicPay. Eu preciso falar de novo as vantagens do PicPay. Você consegue pagar boleto, você consegue dividir conta, você consegue fazer todas as coisas que você precisa fazer com pagamentos, porque o PicPay é o canivete suíço dos meios de pagamento. Agora, tem um negócio muito mais animal que o PicPay tá fazendo a partir de agora. Lembra que eu sempre falei que tinha um cashback de 10 reais e ficava quase de graça? O PicPay achou essa história horrível e eles falaram assim, como assim quase de graça, Guga? A gente é o PicPay, a gente resolve as coisas. Então, a partir de agora, o cashback da assinatura do GugaCast é de 15 reais. Ou seja, você paga 15 reais e recebe até 15 reais de volta de cashback. Ou seja, faz a conta aí, saiu de graça. Então você pode ir, ficar um mês de graça lá, tem todos os conteúdos exclusivos que a gente fez, tem mais de 500, tem um monte de programa exclusivo, tem um monte de coisa lá. Vai lá, ouve tudo que você puder, e aí se você curtir, você fica lá, você continua lá. Além de você poder ouvir isso lá pelo grupo secreto que a gente tem no Facebook, você também pode ouvir isso pelo Olo, nosso aplicativo que a gente desenvolveu especificamente para isso e já está disponível para Android. Qual é o jeito mais fácil? Qual é o jeito mais prático? Faz assim. Vai em gugacast.com/assine. Lá tem todas as informações. Aí você escolhe o jeito que você quer assinar. Dá pra fazer direto pelo Olo, dá pra fazer pelo PicPay também. Todos os jeitos funcionam. gugacast.com/assine é basicamente de graça. Não tem por que você não fazer. Agora sim, Carol, Jéssica, vamos pro jogo? Yes! Tô tensa já. Comissário Wilson, nós precisamos do detector de mentiras. O nosso jogo hoje é o Detector de Mentiras, e o jogo funciona assim. Cada um de nós vai contar uma história, pode muito bem ser mentira ou verdade. Ou ela parece muito estranha pra ser verdadeira, e ela tem que ficar mais ou menos no meio do caminho ali. A nossa ideia é tentar enganar os outros competidores, entendeu? Tá bom. E aí, quando você conta uma história, a pessoa que acertar se era verdade ou mentira, ela ganha um ponto, e se a pessoa errar, você que contou a história ganha um ponto. É assim esse jogo, entendeu? Aí a gente vai somando os pontos e no final alguém ganha. E não ganha nada, você ganha só a glória de ter ganhado. Tá bom. Beleza? Beleza. Vamos lá? Eu vou deixar uma de vocês começarem. Quem quer ir primeiro? Tá, eu vou contar uma história. Vai lá, Carol. Eu tenho uma família muito crente. Muito crente. Eles são de uma igreja evangélica e tal. E há uma história na família, uma história famosa na família, que é a seguinte. A minha mãe, quando tinha 6 anos, comeu muita carne de porco e teve uma reação alérgica. Essa reação alérgica se transformou numa doença muito grave, onde o sangue da minha mãe estava virando purulento. Meu Deus! Nossa. Meu Deus! E aí, foi necessário fazer várias cirurgias nela para poder tirar esse pus, essas bolhas de pus e furúnculos que estavam se formando nela. E aonde tem furúnculo e pus, não pega anestesia. E aí, essa criança com 6 anos sofreu horrores, horrores, horrores para tirar essas bolhas de pus e ficou desacordada durante a cirurgia e entrou num coma profundo. Gente! Aí, os médicos desacreditaram na vida dessa criança, de que ela não voltaria mais à vida. A família, que é muito crente, chamou um que fosse assim, o equivalente a um bispo da igreja. E ele veio para ungir a criança. A unção é quando é tipo assim, ou vai ou racha, entendeu? Vai ter lá a oração e vai fazer uma unção, que é passar um óleo, tipo um óleo ungido na testa, e é o vai ou racha. Vai ou racha, como assim? Tipo, se não funcionar, a gente vai desistir, é isso? É, se não funcionar, assim, Deus, tá aqui. Estamos entregando em sua mão. Se for pra ser, vai viver. Se não for pra ser, já pode levar. E aí, chamaram aí o bispo para a unção. Ele veio, fez a unção e foi embora. Falou, olha, agora tá aí nas mãos de Deus, vamos ver. Os médicos já falando pra minha avó assim, olha, amanhã pela manhã já pode trazer a roupa dela, já a roupa que vocês querem enterrar, porque com certeza dessa noite ela não passa. E aí, minha avó foi pra casa, levou a roupinha, né, porque ela também não sabia o que ia acontecer, levou a roupinha pra já levar, né, no caso de morte mesmo. E aí, quando foi pela manhã, esta criança acordou pedindo café com leite e pão com manteiga. Uou! E a criança estava liberta da doença e viva. Pô, foi um milagre, então. Você está contando uma história de milagre. Então, essa história é verdade ou é mentira? Carol, em que cidade foi isso? Foi São Paulo. Qual era o hospital que ela estava? Ah, eu não sei falar qual era, eu não estava lá ainda. Qual era o nome da criança? Eurenice. Do quê? Pereira. Qual era o nome? Era um padre que fez a unção? Pastor? Quem fez a unção, ele não era um padre, ele é um diácono da igreja. E qual era o nome do diácono? Não sei. Qual era o nome da igreja? Congregação Cristã no Brasil. Onde ela ficava? A que era desse diácono, acho que era da Sé, que é a principal dessa religião. A da Sé não, do Brás, não é Sé, é Brás, desculpa. A da Sé é a igreja católica, é a do Brás, a sede deles. Eu acho que é verdade. É uma história muito, muito cheia. Se não, parabéns, Carol. Você é excelente mentirosa. Eu acho Caramba. Que é mentira. Tipo, deve ser a história, não sei, do Dr. House. Tipo. É verdade. Isso é muito história, é verdade, do House. É muito história do Fringe. Eu sou fã. A Tulinha assiste Fringe, certeza que é a história do Fringe. Isso. Eu não acredito, não. Eu acho que é mentira. Tá bom. Carol, qual o veredito? É verdade. Ah! Essa história é verdade, aconteceu com a minha mãe. E assim, sabe a história da família? É essa história. Uhum. E ela tinha 6 anos quando isso aconteceu. A minha família é muito, muito crente, assim. E o apelido da minha mãe na família é Neném, porque depois dessa recuperação, ela voltou, tipo, a falar, a andar. Ela, tipo, teve um atraso mesmo, assim, do tempo que ela passou internada e tal. E aí o apelido dela ficou Neném na família. Chocada. Caramba, eu também, chocada. Podia ser um episódio de Fringe, entendeu? Podia muito, não poderia? Poderia muito, fica aí a dica pro roteirista. O House iria detestar essa história. Ele ia. O House não ia dar alta pra ela enquanto ele não descobrisse o que realmente Exatamente. Aconteceu. E a minha mãe até hoje é alérgica à carne de porco. Eu também, quando como, me coço. Fico com o dedo inchado, orelha inchada. E na ocasião, acho que era carne de paca que minha mãe comeu. Era alguma coisa assim, sabe carne podre dos anos 70? Que era de 61, nos anos 60. Caramba. E o meu avô trazia muita banha pra casa porque ele trabalhava em padaria. E as frituras todas eram em padaria, né? Não usava manteiga e nem óleo. Era banha de porco. Bem chocada. Mas é isso, é. Ok. Então, ó, 1 ponto pra mim e 1 ponto pra Carol, porque ele enganou a gente. Yes! 1-0. Jéssica, você quer ir agora? Tá. Bom, acho que a minha história não é tão longa quanto a da Tulin, mas como a gente tá falando de casamento, eu lembrei de algumas histórias que aconteceram comigo em casamento, enfim, que tem a ver com isso. Eu selecionei uma história que aconteceu aqui comigo, que eu tenho um pouco de vergonha, na verdade, dessa história. Então, eu não sei se eu contei já pra alguém, não sei se a Tulin sabe da história. Mas, o que aconteceu? Eu fui madrinha de casamento de uma amiga minha, da Fabi. E aí, quando eu tava, tipo, no altar, eu tava muito ansiosa, assim, né, pro casamento e tal. E aí, eu fiquei, tipo, sem comer, porque eu esqueci de comer. E eu tenho pressão baixa. E aí, tava muito quente dentro da igreja. Eu comecei a suar, comecei a ficar nervosa. Aí, eu falei pro meu amigo, que tava junto comigo, o Mário, e eu falei assim, amigo, acho que eu tô passando meio mal. Eu acho que eu vou desmaiar. Aí ele falou, não, imagina, fica quieta, tá tudo bem. Aí eu falei, não, é sério, eu tô passando muito mal, porque eu tenho pressão baixa. Tipo, só de eu subir uma escada sem comer, eu passo mal, assim. Aí eu falei, putz, eu vou passar mal na frente da família inteira dela. Todo mundo me conhece. Aí eu comecei a ficar muito nervosa, muito nervosa. Aí foi, tipo, piorando o meu nervoso. E aí eu falei, não, eu vou passar mal, Aí eu peguei e segurei no braço do meu amigo. Eu falei assim, sério, me tira daqui porque eu vou passar mal. Quando eu falei isso, eu não lembro o que aconteceu. Eu acordei, eu já tava, tipo, naquela parte de trás, assim, sabe, da igreja. E aí tava me abanando, tava, tipo, várias pessoas em volta de mim falando que eu desmaiei no altar, lá em cima. E aí, só que como eu segurei no braço dele, ele conseguiu me puxar e ninguém viu. Tipo, que era bem na parte de trás, assim, né, já ali. E aí ele conseguiu me puxar e me levar. E aí ele falou assim, não, fica tranquila que ninguém viu. E eu acho que a Fabi não viu, acho que tá tudo bem. E aí depois, quando eu cheguei na festa, eu falei pra ela, ai amiga, desculpa, eu acho que eu desmaiei. Acho, né? Acho que eu desmaiei. E ela assim, ah é? Eu não vi nada, achei que você tava lá. Daí eu falei, não, então, eu não tava. Eu desmaiei. E aí ela falou, não, fica tranquila, você tá bem. Ficou mó preocupada. E eu fiquei muito tensa de ter estragado o casamento dela. E aí depois tem uma filmagem, né, do casamento, que aparece ele me puxando assim, me tirando, parece que tá achando o corpo do cara de cima do... Meu Deus, como eu ia falar palco. Claramente eu não sou uma pessoa religiosa. É, me tirando do altar e me levando pra trás, assim. Então, tipo, parece que ele tá puxando um corpo. Só dá pra ver meus pezinhos, assim, indo pra trás. Eu falei, ai, gente, que vergonha. Nossa, foi... Eu tenho muita vergonha dessa história, assim, porque eu basicamente quase estraguei o casamento da minha amiga. Mas no fim deu tudo certo. E eu sempre esqueço de comer, assim. Eu sempre passo mal nas coisas. E isso é algo recorrente na minha vida, assim. Tipo, hoje, inclusive, chegando em casa, que eu quase desmaiei também, porque eu não tinha comido direito e tava muito calor. E é isso, eu sempre passo mal e eu consegui passar mal no casamento da minha amiga. Essa é a minha história. É isso. Quando foi isso? Isso foi em 2016. E como assim ela não viu nada? Ela não viu porque eu tava, tipo, meio de lado. Como que eu posso explicar sem fazer, tipo, sem vocês verem, né? Porque, tipo, eu tava meio que do lado do noivo, do Diego. Então, tipo, ela não chegou a ver. Ele só me puxou e levou, tipo, pra partezinha de trás. Ela não viu nada. Você já foi em algum outro casamento depois desse? Eu fui. Fui em outro casamento. E você levou uma barrinha de cereais? Eu comi um pratão de parmegiana antes do casamento. Com medo de passar mal. Mas aí eu não era madrinha nem nada, então foi tudo bem. Carol, você tem mais perguntas? Eu tenho. O que que te deram pra você se reanimar? Boa pergunta. Quando eu acordei, eles estavam colocando meio que gelo no meu pulso, assim, e tinham colocado sal na minha língua. Mas eu não lembro direito, assim. Quando eu vi, meio que já estavam fazendo várias coisas em mim e me abanando, sabe? Eu acordei com umas pessoas me abanando. E o pessoal colocando água, assim, no meu pulso e tal. Ah, eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade também. Bom, essa história é mentira! Minha amiga! Eu sou muito Meryl Streep. Na verdade, essa história aconteceu com a Fabi, que é essa minha amiga. E aí você mentiu. Parabéns. Que era com você no casamento da Fabi. Aham, a Fabi não é casada. Eu aqui, ó. Ué, a Fabi é casada? Será que é da Fabi que ela tá falando? A Fabi que trabalhou com a gente? Foi com essa Fabi que trabalhou com a gente. Ela não é casada, mas isso aconteceu com ela quando ela foi madrinha de uma amiga dela e ela realmente desmaiou e a menina não viu nada. De verdade. Puta merda. Esse é um bom jeito de passar na detecção de mentira. Você conta uma história que aconteceu com outra pessoa, porque aí você tem os detalhes. Meryl Streep, né? Porra, parabéns, Jéssica. Muito obrigada. Então tá 2 pontos agora pra Jéssica, 1 pra mim e 1 pra Carol. Então é a minha vez. Eu trouxe uma história de casamento também. E a história é que eu fui no casamento errado. Tinha um cara que trabalhava comigo há pouco tempo, mas ele era um principal membro da minha equipe. Eu era o chefe dele, na verdade. Mas ele era o primeiro cara que eu contratei pra equipe e que tava comigo há mais tempo, que me ajudou a montar a equipe como um todo e tal. E pouco tempo depois de eu ter sido contratado por essa empresa e contratar ele junto, ele ia se casar. E aí ele me convidou pro casamento, mas com aquele negócio meio assim, sabe? Putz, cara, me convidou porque eu era chefe e porque ele precisou algumas vezes pedir pra sair pra ir no casamento. Então, assim, o casamento já tava rolando há muito tempo, foi, tipo, 1 mês depois de ele ter entrado na empresa e tal. Então, assim, eu certamente não tava na lista de convidados desde o começo e tal. E eu tinha decidido que eu não ia, porque eu achei que não tinha muito a ver, assim, não era o caso. E aí depois, conversando com a Patrícia, minha esposa, ela falou assim, ó, eu acho que você devia ir, é meio feio você não ir e tal, e acho que a gente devia ir. E aí, só que isso foi decidido muito em cima da hora, assim, e não só eu fui, como eu fui sozinho, eu fui e a Patrícia não foi. Uhum. Então eu fui lá, pus um terno, um sofá que você veste, e assim, em cima da hora, sabe, num sábado, e era numa igreja lá no Ipiranga. que era perto de casa. A gente morava ali, perto ali da aclimação e tal, então a gente era relativamente perto. E aí eu fui pra igreja, estacionei o carro, e eu cheguei meio que em cima da hora, sabe? Foi tudo meio decidido em cima da hora, assim, e tal. Aí eu fui, estacionei o carro, cheguei lá, não tinha começado ainda, entrei na igreja, escolhi um dos lados, assim, porque eu não sabia qual era o lado certo, escolhi um dos lados, entrei ali e fiquei lá pra assistir o casamento, e beleza. Isso aqui, olha só, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém na família do cara, não conhecia, sabe? A única pessoa que eu conhecia era o noivo. E aí eu tô lá, entram os padrinhos, tem um monte de enrolações e tal. E aí quando finalmente entra o noivo, primeiro que eu não tava muito aí. E eu já tenho uma dificuldade de reconhecer as pessoas, sabe? Então no que entrou o noivo, eu tava ali numa boa ainda. E o cara andou metade do caminho e eu não tinha sacado que não era o verdadeiro noivo. Que não era o cara que eu devia estar no casamento. Ah, não. Aí só depois de um tempo, assim, quando ele passou, assim, que eu me toquei... Eu não conheço esse cara. Não é esse cara. Aí eu comecei... Aí foi aí que eu me toquei que eu tava no casamento errado. E eu já tava ali há um tempo, já tinha outras pessoas. Aí eu fiquei com maior vergonha de sair também, sabe? Putz, imagina você sair na hora que a noiva tá entrando. Né? E aí eu fiquei assim, tipo... Eu fiquei meio trêmulo, assim, sabe? Quando sua mão fica meio gelada. E eu não sabia o que fazer. De vergonha? Não, eu tava com vergonha, tava tentando disfarçar pra ninguém perceber que eu tava com vergonha. Eu tava tentando não chamar atenção. Então eu tava com vergonha, eu tava querendo sair, mas não chamar atenção. Eu tava não querendo que ninguém percebesse o que tava rolando. E aí eu peguei meu telefone, na época era um BlackBerry. Então não era... Assim, tinha acesso à internet, dava pra ver as coisas, mas não era igual hoje, entendeu? Que é rápido, assim... Uhum. Não tinha Google Maps no telefone, por exemplo. E aí eu comecei a procurar nos e-mails, assim, tal, pra ver se eu tava no lugar certo. E no fim das contas, eu que mandei mal. Eu olhei o endereço. Nessa época a gente não tinha GPS ainda. Então eu olhei o endereço, eu fui em direção ao endereço. E quando eu vi uma igreja grandona com casamento acontecendo, eu pensei, é aqui. Eu não verifiquei que não era exatamente o lugar que eu queria ter chegado. Eu esperei o casamento começar. E aí eu pensei, eu vou sair... Eu vou fingir que, tipo, uma emergência aconteceu. Sabe, você começa a criar toda uma história pra como as pessoas vão imaginar o que você tá fazendo. Eu peguei o telefone e fiquei pensando assim, eu vou sair e se alguém me perguntar, eu vou dizer que teve uma emergência e vou tentar sair aqui pelo cantinho enquanto tá acontecendo a cerimônia e tal. E aí eu vou pegar meu carro e vou embora. E, na verdade, eu saí. Simplesmente ninguém se importou. Tinha uma portinha lateral e aí eu fui embora. E quando eu cheguei no outro casamento, ele tava acabando já. É essa a história. Em nenhum momento você não reparou que você não conhecia absolutamente ninguém da festa? Então, não, porque eu não conhecia. Quando eu fui pra festa certa, eu também não conhecia absolutamente ninguém. Eu conhecia só o cara. Mas ninguém da sua empresa? Do lugar que você trabalhava? Não, porque a gente trabalhava lá 2 meses. E ele só me convidou. Ele não convidou mais ninguém na empresa. Pô, você não levou o convite junto? Não tinha aquele papelzinho lá de unitário do convite que você tem que mostrar pra entrar e tal? Tinha, mas não na igreja. O papelzinho você mostra na festa. E na igreja podia entrar qualquer um, então? A igreja é liberada, todo mundo entra. Até porque é cheia de porta, né? Era toda vazada, assim. Então não tem ninguém controlando quem entra, quem sai. E você não levou o convite? Eu levei o convite. Ele tava comigo. E na hora, eu peguei meu telefone e procurei nos e-mails. Eu tinha anotado no e-mail onde era, porque ele tinha me mandado e tal. Por que você pegou o convite? Não, o convite tinha o endereço. O convite tinha o endereço. Então por que você pegou o celular? Porque eu queria ver se o convite tava certo. Eu queria ver se era aquele endereço mesmo. Eu comecei a tentar me virar pra saber por que que eu não... Se eu tava, tipo, na hora errada. Sei lá. Eu comecei a tentar entender por que que aquilo tava acontecendo. Olha, eu estou achando um pouco estranho. Eu acho que é mentira. Este é o meu veredito. Chu, o que que você acha? Eu acho que é mentira também. E aí? É mentira. Ah! É mentira? É mentira. Como que você vai chegar num lugar que você não conhece ninguém, exatamente ninguém? Todo mundo dá uma combinada antes de ir pra casamento. Então, essa parte da história é verdade. Aliás, o que me inspirou a contar essa mentira pra vocês é porque quando eu estava lá no casamento e o noivo tava entrando, eu tenho muita dificuldade de reconhecer as pessoas de rosto, eu comecei a pensar, cara, e se eu vim no lugar errado? Uhum. Eu nunca ia saber. Eu só ia saber quando o noivo entrasse. A história passou pela sua cabeça, né? Então, a história passou e rolou isso. E aí depois, quando eu fui pra festa e fiquei absolutamente deslocado. Entendi. Porque eu não conhecia ninguém. Eu só conheci o noivo e o noivo é a última pessoa que vai te dar atenção numa festa. Sim. Sim. Nossa, é horrível. Eu não vou, eu simplesmente não iria. Inclusive, eu vou muito pouco em casamento porque... Primeiro que tem a questão que a Jéssica já falou, que é da roupa e do sapato. Eu não vou gastar dinheiro e não vou passar a noite inteira desconfortável. Então eu não vou em casamento. O último casamento que eu fui... Foi o casamento que minha amiga da faculdade Veja bem, eu saí da faculdade já tem uns 10 anos. A minha amiga da faculdade é a única que ficou mesmo, que a gente fica anos sem se falar e se fala como nada tivesse acontecido, chamou o Valentim, meu filho, pra ser pajem do casamento. E era um casamento, assim, na praia, que eu tinha que alugar hotel e o cacete, e eu fui. E aí era mais confortável, porque era praia e tal, eu podia pegar a praia no dia seguinte com ele. Mas, assim, foi o último casamento que eu fui nos últimos, pelo menos, 5 anos. E aí vai ser o da Jéssica agora. Ah, bom. Porque tem uma proposta diferente. É. Bom, com isso, a Jéssica é a campeã do jogo, ela fez 3 pontos. A Carol fez 2 pontos. E eu fiquei com 1 ponto só. Então, parabéns, Jéssica. Você é uma noiva campeã do Detector de Mentiras. Muito obrigada. Estou honradíssima com essa vitória. Vamos para as histórias? Bora. Vamos lá. História de casamento número 1. A gente não vai ter títulos de histórias hoje, então eu vou direto pra história. Olá, Guga, Rafa, Caio e possíveis convidadas. Saudações a todos. Eu sou da bolha mais gracejadora e fagueira do Facebook, me chamo Márcio, e peço que os nomes não sejam lidos nessa história, pois envolve pessoas que até hoje não contaram o que realmente aconteceu para suas devidas famílias. Por termos pessoas que podem ser conhecidas onde vivem, vamos lá, tá bom, eu vou ter que trocar todos os nomes. Por que a pessoa já não manda o nome trocado? Porque elas gostam de ver a gente sofrendo pra trocar os nomes no meio da leitura. No ano de 2013, fui convidado para o casamento de um grande amigo de infância, o... Sim, esse é o nome dele, que ocorrera na querida capital nacional, Brasília. A gente vai dar nome de grandes jogadores da história dos times da Bahia. Ok? Ok. Eu não sei nenhum, mas vamos lá. Não, eu sei vários. Eu confio no seu potencial. Eu sei vários. E se eu não souber, eu invento assim qualquer coisa, assim, tipo, sei lá, Hilton Baiano, e ninguém vai questionar. Tá. Então, o nome do amigo dele vai ser Bobo, ok? Ok. Organizado como sempre foi desde o ensino fundamental, para um casamento que seria realizado em setembro daquele ano, o Bobo enviou um convite por carta no mês de março com todas as informações já cirurgicamente decididas. Considerando que mora na cidade de Itabuna, sul do estado da Bahia, conhecida como capital do cacau, da jaca e cidade onde nasceu o escritor Jorge Amado e terra do craque Alan Bahia, olha aí, que só fez nascer aqui mesmo. Porém, mesmo com todo o esmero por parte do noivo, o Bobô, o convite ainda veio sem o volante, convite que daria acesso ao ambiente da celebração. Esse deve ser um nome baiano, né, pra aquele mini convitinho, né? Será que é? Eu nunca vi isso, volante, eu achei bom, na também. Verdade. Também. É. Já anotando aqui, ó. A Jéssica chega enjoada na gráfica. Ah, quero ver os modelos de volante. O convite enviado em março só chegara em maio aqui, mas sem problemas, tempo suficiente para o planejamento da viagem. Combinamos a viagem para Brasília e o que vamos chamar aqui de Alan Bahia e a... Putz, eu preciso de um nome de mulher. Charlene. E a Charlene, esposa do Alan Bahia, ambos moradores de Salvador, e eu decidindo que seria mais rápido e menos custoso sair da cidade dos poetas Ricardo Chaves, Netinho e Pierre Onassis. Ele tá falando que ele vai pra Salvador pra sair de lá. Acho que esse é o ponto. Porque ele mora em Itabuna. O Alan Bahia se responsabilizou pela compra das passagens, o que fez num site muito famoso de marcação de viagens. Mas é nesse momento que o Coca sem gás, o papel higiênico com vitamina E, o não é pirâmide não, começou a agir, mas de forma sorrateira, ao ponto de que ninguém notou a sua ação antes do momento. Como? A empresa marcou a viagem de 3 passageiros em 2 voos diferentes, com diferenças de 10 horas entre si. Pra piorar, no voo que sairia às 6 da manhã, estavam eu, a Charlene Bahia, e às 16 horas, 10 horas depois, o Alan Bahia. Então ele ia viajar com a esposa do Alan Bahia. Então assim, eles compraram a passagem lá numa grande empresa, e aí veio picado, é isso? A empresa marcou a viagem de 3 passageiros em 2 voos diferentes, com diferença de 10 horas entre si, ok. Foi isso aí. A gente não deu o nome pro nosso herói aqui. A gente vai chamar ele de Fabão. Pode ser? Fabão? Sim. Bom, então o Fabão viajou com a Charlene Bahia e o Alan Bahia viajou depois. Mas tudo bem. Aceitamos a derrota, não tínhamos dinheiro nem paciência o suficiente para processos de remarcação de passagens. Um dia antes da partida, chego a Salvador, havia marcado de encontrar o casal de amigos, o casal Bahia, num shopping da cidade. Cheguei ao shopping no horário marcado, que seria o do almoço. Mas por algum motivo eles entenderam que tínhamos combinado de jantar. Fiquei por algumas horas passeando no shopping com malas de viagem e roupa que tinha usado para o frio do ônibus que viajei para Salvador na madrugada. Como devem saber, a capital baiana não é muito conhecida por temperaturas amenas, o que me fez suar como um cuscuz. Chega a noite e eu os encontro, finge uma felicidade com um sorriso tão verdadeiro quanto o tênis Mike que o Alan Bahia utilizava no momento. Tênis Mike é um clássico, assim como o tênis Rebook. Jantamos, me alojei na casa do casal de amigos e na manhã seguinte seguimos eu e a Charlene Bahia para o aeroporto. Entramos num voo em um avião turbo-hélice, extremamente ruidoso, mas como bons desatentos, nem observamos os horários de chegada. Logo, não percebemos que o voo que estávamos, Charlene Bahia e eu, faria uma parada de 10 fucking horas na cidade de Barreiras. Ah, parabéns! Nossa, nesse voo bosta que eles cataram. Nossa, eu tô com a pele oleosa, só de imaginar. Pelo amor de Deus. Que creio que deve ser a capital do algodão. E sim, na hora do nosso voo, quem encontramos no embarque? O Alan Bahia. Ficamos esperando o voo dele chegar. Ah, então, será, o Alan Bahia também foi pra Barreiras e eles foram juntos pra Brasília. Eu acho que foi isso. É, eu acho que foi isso. Carol, você morou em Brasília também, né? Morei. Eu também. Odiei. Eu nasci em Brasília. Odeio. Você não, Brasília. Tudo bem. Direito seu. Chegamos em Brasília e fomos recebidos pelo noivo no aeroporto Bobô. Nos levou para o hotel marcado no setor hoteleiro norte, onde só guardamos as malas, tomamos banho e voltamos com o Bobô para o local onde ocorreria o casamento e a festa, casa do seu futuro sogro, no Lago Norte, uma bela mansão, por sinal, às margens do Paranoá. É bom explicar aqui que em Brasília tem isso, as coisas ficam agrupadas em setores, então todos os hotéis ficam no setor de hotéis. Isso. E Lago Norte e Lago Sul é tipo top, top, topzera. É tipo bairros top riquíssimos. Cidade satélite, não é nem cidade satélite, é dentro de Brasília, né? É o lugar de rico, é a maquete do rico. Tem até um lago lá. É, foi feito pro rico. Chique. Isso. É, nesse grande Sin City que é Brasília, esse foi o lugar que o cara organizou pra ser onde a terra tem valor mais alto. Lá, tomei meu primeiro tapa na cara de desconhecimento de Brasília. Os familiares dos noivos resolveram fazer um churrasco na véspera do casamento, uma sexta-noite, que estava bem fria para o que eu esperava de Brasília, por sinal. Porque Brasília é igual deserto, faz frio de noite e calor de dia. O dono da casa, o pai da noiva, assumiu... Não vou falar o nome dele pra não ter que ficar trocando. Assumiu a churrasqueira e todos começaram a tomar as cervejas compradas para o casamento. Eram muitas, porém eu não bebia e fui perguntar ao Bobô onde poderia comprar um refrigerante ali por perto. Ao que ele me disse, algo assim a uns 4 quilômetros daqui. Não conhecia essas distâncias da cidade e a setorização que posteriormente me foi explicada. É, o refrigerante você só compra no setor de refrigerantes. Então, tive que comer um ótimo churrasco com temperos especiais, bebendo água e suco de maçã maguari, pois os refrigerantes... Ah, cara, também não é grande coisa, vai. Não é uma roubada. Essa viagem tão longa, pra mim, você me deu um copo d'água, eu tô feliz. Eu só quero ficar de boa. No dia do casamento, que aconteceria pela tarde, resolvemos sair eu, o Alan Bahia, a Charlene Bahia, pra conhecer um pouco de Brasília. Fizemos o trajeto da Praça dos Três Poderes, onde fiquei impressionado com a transparência extrema dos vidros do Supremo Tribunal Federal. Mas por ser um sábado, Palácio do Planalto e Legislativo estavam fechados para visitação. Conhecemos a Catedral, fizemos aquela brincadeira de falar na parede, andamos pela esplanada. A brincadeira de falar na parede é o seguinte, na Catedral tem tipo uma concha acústica, e se você fala bem baixinho num canto dela, a pessoa que tá do outro lado da Catedral, tipo a 100 metros de você, ela te ouve. Nossa! É bem divertido. E você pode falar blasfêmias. Quero. Percebemos nesse momento outra falha de Brasília. Andei por mais de 2 horas sem ter uma mísera lixeira para cuspir um chiclete e descartar uma embalagem de picolé. Além disso, sou hipertenso e uso diurético. Nesse trajeto, não achei um local digno para poder me aliviar. É de fato, né? No sábado, nas planadas militares, não tem ninguém lá, cara. Fomos pro shopping, almoçamos, compramos alguns lanches, chocolates e aproveitamos um pouco do ar-condicionado. Nesse momento, depois de tanto andar, como tinha alguns quilos a mais, estava com as virilhas quase em brasa. Obrigado por compartilhar. Pô, que bacana. Comprei ainda hipogloss e fui ao banheiro para poder besuntar a área. Que boa imagem que a gente formou agora na cabeça. Ao sair do shopping, completamos o passeio... Cara, o cara passou o sábado passeando por Brasília. Completamos o passeio indo ao estádio Mané Garrincha, recém-reformado, e à Torre de TV. Que programa de índio animal que você fez, cara. Parabéns. Poxa, eu não vejo a hora de ir lá fazer esse passeio. Foi realmente muito legal. E isso que é uma história de casamento, né? Voltamos ao hotel de táxi, combinamos de descansar um pouco e nos arrumaríamos às 16 horas para poder chegar cedo no casamento. Parte 3, o casamento, finalmente. No horário combinado, começamos a nos arrumar e às 17 horas chamamos o táxi. Estávamos tranquilos, afinal, o casamento estava marcado para as 18 horas. Cara, em Brasília, 1 hora às vezes não dá. Porque as coisas ficam a 50 quilômetros umas das outras. Uhum. Entramos no táxi, no momento que passávamos em frente a alguns clubes náuticos à beira do Lago Paranoá, recebemos uma ligação do irmão do noivo, irmão do Bobô, com voz esbaforida e perguntando por que não tínhamos chegado. Onde vocês estão? Apressa aí. Vocês são os únicos amigos de infância do Bobô que vieram. Ao que respondo, calma, já estamos no caminho. Chegaremos bem antes das 18 horas. Ao que ele grita no telefone, ao ponto de ser escutado até pelo taxista. Que 18 horas? O casamento é 16 horas. A noiva tá esperando apenas vocês chegarem, caramba. Ah! Isso, amigos, confundimos puta 18 merda. Horas, vulgo 6 horas, com 16 horas. Puta que pariu. Nossa, minha cara fazer isso. Minha cara. Você foi lá só pra isso? Você ficou lá indo mijar no Palácio do Planalto? Nossa, fazendo rolê naquele rolê chato pra caralho de turista de Brasília. O rolê mais dispensável da história. Passando hipogloss da virilha. Tá pronto. Nesse momento, a noiva estava em uma lancha no lago, na qual ela faria entrada no casamento. Ah, paradinha na lancha. Pois, como disse, a casa da festa era literalmente à beira do lago. Mas lembram que falei que o convite tinha chegado sem o volante? Pois então. Sim. O do Alan Bahia e da Charlene também. Ainda fomos barrados na porta pelo segurança. E os únicos conhecidos que tínhamos lá eram os próprios noivos e os familiares do noivo, que todos estavam dispostos no altar como padrinhos e madrinhas. Logo, nosso atraso se ampliou. Escutamos a celebração da porta da casa com o segurança nos olhando como possíveis meliantes. Nossa, cara, que tudo isso pra isso. Infelizmente, não chegamos a tempo do sim. Perdemos o momento da união de nosso grande amigo de infância, o Bobô. E na festa, claro, o papo que ficou era que seria muito crença esperar que baianos chegassem no horário. Olha o estereótipo. Tiramos isso de letra, não somos dos que se incomodam com estereótipos. Pelo contrário, nos divertimos até. E confirmaram o estereótipo, né, de certa maneira. A festa em si estava linda, comida em fartura, pratos típicos baianos, além daquelas mini comidas, muita bebida. Nesse momento, pelo menos, havia o leite negro das tetas de Satanás, como diria o Afonso Solano, a Coca-Cola, que me refrescava. Um DJ que mandava bem com uma boa setlist. Mas alguns fatos chamaram a atenção, como uma prima da noiva que encheu algumas sacolas do mercado Oba com doces, salgados, fatias de bolo e até talheres. Meu Deus! Outro momento interessante foi após o buquê, pois o noivo iria jogar uma caixa de uísque, vazia, claro, e aquele que pegar... Cara, que má ideia. E aquele que pegasse ganharia uma caixa de Blue Label. Meu Deus. Cara, uma caixa de Blue Label vale um dinheiro, hein? É, mas você imagina os machos como é que ficaram. Todo mundo já loucaço, né? Nossa, piscando. Na contagem regressiva para o arremesso, os homens que ali ficaram para receber, inclusive eu, começamos a emitir sons símios. Como uma demonstração de masculinidade. Avisei. Tá vendo? Olha lá. Cara, que ridículo, cara. Quando o prêmio foi lançado ao ar, começou uma barbárie que deve ter sido de inspiração para a Batalha dos Bastardos de Game of Thrones. Quando eu tentava agarrar o prêmio, era empurrado por outrem, o tesouro era jogado de um lado para o outro, chegando ao ponto de dois indivíduos caírem no lago pelo local que serviu de acesso à noiva. Cara, que ridículo, cara. Uma briga por uma caixa no meio da festa. Resultado, a caixa totalmente rasgada na mão de umas 5 pessoas, roupas outrora brancas ganharam tons de verde grama e marrom lama, cortes em braços e testas por se chocarem no palco, eu que nem bebo e estava naquele evento e tive minha calça rasgada na altura meu da canela. Deus! Ai. Bom, se o seu casamento estiver chato, Jéssica, e você quiser ver um... Tá vendo? Uma luta, você já sabe o que fazer. Ai. Aqui, o momento do buquê também sempre rola isso, né? Rola uma barbárie das mulheres tentando arrancar o buquê. As pessoas ficam um pouco loucas. Eu não sei se eu quero jogar meu buquê. Muito caro pra eu jogar. Pena jogar pra cima. Nos poucos casamentos que eu fui, sempre tem uma criança que pega o buquê e aí todas as adultas dão um esporro. Você não pode fazer isso. Você tá estragando a ideia do buquê. Sim. Pra finalizar, naquele momento final de festa, as pessoas iam se despedindo dos noivos muito alcoolizados. Só que nesse momento, um senhor de cerca de 60 anos... começou a perguntar aos que se despediam se estavam de carro. Quando obtinha a resposta afirmativa, ele se dizia ser da Polícia Rodoviária Federal, tomava a chave da posse dos ébrios e os orientava a chamar táxis. Isso aconteceu umas 10 vezes, pelo menos. Que filho da puta. Quer dizer, que bom, né? Tá certo. Minutos depois, este senhor também foi embora, ao que Bobô pergunta ao sogro dele. Esse senhor é seu amigo? E veio a resposta surpresa. Não, pensei que fosse um convidado seu, que eu e minha filha não conhecemos. Ai... O senhor era um penetra na festa. Gente. E levou a chave de diversos carros, entre eles de BMWs e Mercedes, e ninguém sabia como localizar. Passada! Passada! Pra variar, na hora de ir embora ao hotel, eu e a Charlene Bahia fomos procurar o Alan Bahia. E já com o sol nascendo, descobrimos que o desgraçado, de quase 1,90m e 108kg, estava trancado no porta-malas de um Celta dormindo. Meu Deus! Como assim? Ai, que bizarro! Como isso aconteceu, até hoje não sabemos. Que medo! Agora, quem abriu o porta-malas, né? O Celta dá pra abrir por dentro. E ali. O Celta é pequeno, né? É. Coitado. Bem, no outro dia, o senhor das chaves, em uma atitude assaz honesta, voltou à casa do meu sogro, entregou todas as chaves, umas fotos que ele tinha pegado na máquina de fotos da festa, o turbante da baiana e uma melancia inteira que pegaram na cozinha. Uma boia de patinho e pedras sanitárias. Meu Deus! É isso, desculpa a história louca, não sei se é exatamente interessante, é bom ser chamado de história, mas siga a minha contribuição. Fabão, obrigado pela sua história, foi muito legal. Jéssica, você já sabe o que evitar na sua festa. Ou não. É, ou não, né? Vai saber. Mas aí já tenho vários insights. O volante foi o maior deles. É mesmo. Essa é uma boa ideia. Carol, você lê a próxima pra gente? Leio, bora lá. Olá, Guga, Rafa e Caio. Meu nome é Ricardo Braga. Ricardo, você não falou oi pra gente, mas a gente vai falar oi pra gente mesmo. Olá, Jéssica e Carol. Ricardo Braga é tatuador, mora em Curitiba, tem 32 anos. Podem falar meu nome, mas eu peço que os outros sejam alterados pelo motivo que vocês virão a seguir. Essa é a história do casamento do meu primo Fabiano e sua esposa Mary Jane. Na verdade, seria um spin-off que aconteceu nos bastidores do casamento. O ano é 2010 e a cidade é Londrina. Viajamos de Curitiba para Londrina de carona com meu primo, o Marcelo, para participar do evento. Chegando em Londrina, estava aquela correria típica de pré-festa. A maioria das mulheres da família estavam no salão, enquanto os homens e crianças esperavam o momento de vestir o terno e ir para a cerimônia. Em um determinado momento, o noivo chamou eu e o Marcelo num canto e disse que está tentando preparar uma surpresa para a noiva e para os convidados. A ideia era alugar uma moto Harley Davidson e no momento que entrar no salão da festa, eles entrarem com a moto e iniciarem a dança que tinham ensaiado. Ah, não. Até aí, ok. Ah, claro. Até aí, não tá ok. Até aí, ok. Não tá ok. Ah, faltando algumas horas pra festa. Ah, pronto. O plano era o seguinte, o Fabiano conseguiu o contato de um cara que conhecia outro cara que possuía a distinta moto. Encontraríamos esse mediador da negociação em um bar e de lá ele nos levaria até o proprietário do veículo. Fomos até o bar, encontramos o rapaz. Ele entrou no carro do noivo e foi nos guiando para o endereço. Gente, parece que eles estão comprando droga. Era tipo para alugar uma moto. Ó, andamos bastante, quase saindo da cidade. Nosso informante indica que devíamos entrar em uma ruazinha de terra. Seguindo por esse caminho, começamos a nos entreolhar, achando tudo meio estranho. Estávamos em um local ermo, com um desconhecido que nos apresentaria a um segundo desconhecido. Após alguns minutos, ele nos falou para parar. Gente, Breaking Bad. Uhum. Do lado esquerdo do carro tinha apenas um mato com uma cerca de arame. Do lado direito também. Falei? Porém, conseguimos ver umas choupanas distribuídas pelo terreno e uma casinha de madeira. Descemos e fomos seguindo nosso guia. Ele alguns metros à frente e eu e meus primos prontos para correr caso algo acontecesse. Enquanto andava, ele explicava que o Sodoma e Gomorra, dono da moto, estava fazendo empreendimento ali. Em uma parte do terreno, seria cultivado maconha e na casinha seria preparada para distribuição e venda. Amiga, é o que você falou. O Breaking Bad está chegando. Os 30, 40 metros à frente, dentro de uma cabana, estavam dois caras. Um tronco de árvore cortado, usado como mesa, e sobre o tronco, muito possivelmente, cocaína, alguns aparatos para inalação da droga. Assim que perceberam nossa aproximação, um dos caras jogou um pano sobre o flagrante e veio correndo em nossa direção, com cara de quem não está muito feliz. Ele foi direto no nosso informante e começou uma discussão. Quem são esses caras aí? Quem mandou trazer eles aqui? Você tá maluco? O informante, por sua vez, amenizou a situação. Calma, Sodoma e Gomorra. Esses caras querem alugar sua moto para o casamento dele. O Sodoma e Gomorra olhou para mim e falou: cara, quem é você? Eu te conheço em algum lugar? De imediato, eu respondi que não. Que morava em Curitiba e com certeza nunca tinha visto ele na minha vida. Quase morri do coração naquele exato momento. Importante ressaltar que eu sou tatuado e na época eu tinha dreadlocks e talvez isso tenha influenciado nessa confusão dele achar que me conhecia. Ou não. Pois bem, a situação foi se acalmando, meu primo explicou que iria casar naquele dia e somente queria alugar a moto para fazer uma surpresa para a esposa. Assim que o Sodoma e Gomorra se acalmou, comprou totalmente a ideia e nos levou para outra área da chácara, podemos chamar aqui também de sítio cativeiro, onde estava ocorrendo um churrasco. Nos convidou para comer e falou para negociarmos o valor com o advogado dele, um cara completamente aleatório que só vimos nesse momento. Fechamos a locação da moto por R$50 e uma garrafa de Johnny Walker Red Label. Após a cerimônia, ficou combinado que assim que o noivo notificasse, eu e o Marcelo deveríamos ir para fora com ele para receber a moto e finalizar a negociação. O Sodoma e Gomorra chegou em um Fiat Uno com mais dois caras. Veio andando bem devagar e quando nos viu, se aproximou e falou todo simpático que até chegar e ver o casamento, achou que a gente queria roubar a moto dele. Que estava com facões dentro do carro e estava pronto para reagir. Poxa, que bacana! Mesmo que estava... Mesmo que estava tudo certo, ele foi, enfim, buscar a moto. A moto chegou, era um modelo bem bonito. Eu não entendo nada de carros e motos, então não sei nem dizer qual. Segundo ele, foi comprada na China e trouxe para o Brasil dentro de um container. Ok. Não duvido. Por fim, a surpresa aconteceu. Meu primo e a esposa entraram no salão com a Harley. Que beleza. Com o Sodoma e Gomorra abrindo uísque na mesma hora que entregamos para ele. E curtiu um pouco da festa também. E daí, todos viveram felizes para sempre. Pô, deu certo. Desculpa pelo texto longo, espero que tenham curtido a história. Ele ainda mandou foto da moto e do Sodoma e Gomorra. Eu quero muito ver isso. Gente, que maravilhosa essa história, eu amei. É, impressionante que deu certo, né, no final. Parecia que ia dar tudo errado. Eu tô pegando vários inputs para o meu casamento. Entrar de moto. Nossa, adorei. Tomando um belo Red Label, por que não? Continuando aqui, eu vou ler então a terceira história. Meninos... Meu nome é Emília e sou a mulher do Rafael. Jéssica, Carol, vocês não sabem, mas o Rafael é meu irmão e ele participa do programa junto comigo. Ele não tá aqui hoje porque ele não podia gravar essa hora, mas é isso. E a esposa dele escrevendo. Sei que não é de casamento, mas renovação de votos. Vale? Vale porque é a mesma coisa, né? No fim é só uma festa. É, exatamente. Pra mim é isso. Reuniu as pessoas, pôs uma roupa bonita, é um casamento. Aliás, o motivo do casamento, a gente tava falando no começo do programa, o motivo do casamento é esse, né? Ele serve pra que mulheres tenham uma noite de princesa. Exatamente. Essa é toda a minha ideia. Eu tenho uma desculpa pra poder usar maquiagem cara, entendeu? E não só você, mas todas as outras mulheres que vão na festa. Exatamente. E também os meus amigos, né? Eu tenho um amigo que ele está fazendo uma bota belíssima de glitter pra ele usar. E eu acho que ele está corretíssimo. Ele falou assim, ah, onde eu vou usar isso? Eu falei, no casamento. Ele falou, tá, agora eu já sei. Tem um lugar. Pô, ele mandou bem, né? Porque é isso, o homem vai em casamento vestido de sofá. Exatamente. E ele quebrou esse paradigma, parabéns. Agora ele é um sofá de glitter, que é um outro nível de sofá. É, muito legal. Em março deste ano, minha irmã completou 10 anos de casada. Assim como o Rafa e eu, ela quis fazer um evento casamento para comemorar essa data. Começamos a planejar tudo em outubro do ano passado. Resolvemos que faríamos algo com a família toda e que toda a família estaria presente. Ok. Tá. É isso. É porque casamento é muito legal. Tipo, eu tô começando a planejar as coisas, eu já tô pensando quando eu poderia fazer uma renovação de votos pra eu fazer um casamento novo. E eu nem casei ainda. A própria Beyoncé. Todo ano renovando os votos em barco. É, gente, faz todo ano. Cada dia que passa eu entendo mais a Beyoncé, gente. Isso. A data marcada foi dia 8 de março de 2019. Faz 2 meses. Viajamos todos, Rafa, eu, Amanda e Beatriz. Amanda e Beatriz são minhas sobrinhas. Adriana, minha irmã, o marido e as duas filhas, meus pais, minha tia com o filho e uma prima da minha mãe. Esses são todos os convidados do casamento. Tá, família toda. Fomos todos para um resort all inclusive em Maragogi. Um verdadeiro paraíso. Nada mal, hein? Nossa, meu sonho, adorei. Já tô anotando para minha renovação de votos. Calma. Para a cerimônia, primeiramente, contratamos uma fotógrafa e uma decoradora. Fiz uma busca em sites de casamentos e consegui alguns contatos. Contratamos uma fotógrafa depois de falar com ela pelo site e ela nos indicou uma decoradora. Entre muitas conversas de WhatsApp, sem conhecer o trabalho da pessoa, acabamos acordando o pagamento de 60% do valor original do serviço por um buquê e algum enfeite na praia. Enfeite esse, que não sabíamos como seria até o dia da cerimônia. Ah, não. Ah, não. Já tá errado. Não, não é pra ter surpresa. A surpresa, não. A surpresa já passou, gente. É só festa agora, pelo amor de Deus. Parece um reality show, né? O casamento surpresa. É, de férias com casamento. Aí sai o buquê de dentro da água. Sei lá, um pouco nervosa. Próximas datas, fiz a confirmação com as duas contratadas e foi um trabalho danado conseguir prever onde seria a cerimônia. O hotel não tinha deixado que a gente fizesse na praia deles, apesar de ser pública. Depois de mais uma coleção de trocas de mensagens, ainda não sei por que prestadores de serviço gostam tanto de mandar mensagem de voz via WhatsApp, conseguimos combinar que caminharíamos para a esquerda na praia e encontraríamos o local. Cara, eles não foram casar em público, tipo casar na rua. É. Gente, e assim, em defesa do prestador de serviço, eu sou uma grande entusiasta do áudio, sabe? Eu acho que assim, se nada der certo, eu vou começar a ser prestadora de serviço mesmo, porque eu tenho um dom, que é mandar grandes áudios de WhatsApp. É, tem todo o mercado. Tem todo o mercado, eu amo mandar áudio, eu acho que eu tô pronta. Assim. Tô pronta. É só um pequeno podcast que você faz ali. Já é o que você faz. É, entendeu? Assim, é um podcast premium pra pessoa. É isso. No dia do evento, ainda trocamos o horário da cerimônia mais uma vez. Anteriormente agendada para 16h30, depois para 16h, e por fim, às 15h30, por solicitação da fotógrafa e com apoio da decoradora, uma vez que a maré poderia subir. Eu, como uma boa organizadora, dei uma tarefa para cada um. Rafael tinha um discurso para a cerimônia. Minha mãe tinha acordado de fazer uma pequena celebração religiosa e minha tia ficou responsável por cuidar das alianças. Alguém vai dar uma merda, alguém vai dar pra trás, eu já tô nervosa. Apressei todo mundo para que não atrasássemos, eu já sabia que a posição solar poderia prejudicar as fotos. Saímos do hotel a pé, pela praia, umas 15h10 e fomos caminhando para a esquerda. A partir desse momento começou o nosso martírio para fazer dar certo a celebração. Minha sobrinha mais velha resolveu que não queria entregar as alianças na hora da cerimônia e foi arrastada por nós até o lugar. Falei que alguém ia dar pra trás, sabia? É bom que na areia é mais fácil arrastar. É, ai que horror. Choro, briga e muita, muita conversa pra convencê-la a sair do lugar. Após uns 5 minutos andando, conseguimos ver a decoradora com uma pá na mão cavando um buraco pra colocar o arco enfeitado na praia. Ela disse que estava tudo pronto, mas a maré havia subido e ela precisou subir a decoração para que a água não pegasse no arco e na mesa que ela havia providenciado. O primeiro questionamento mental foi, por que ela, como decoradora de praia, não sabia como estaria a maré? Cara, às vezes ela sobe um pouco mais, é normal. Como estávamos adiantados, diante do nosso compromisso com nós mesmos, ficamos tranquilos com relação a isso. Ela foi arrumando o lugar e quando o arco foi pendurado, vimos que as flores não estavam lá maravilhosas. Mas um pouco murchas. Que triste. Relevamos mais uma vez. Eu só repetia aos que questionavam. Estamos em Maragogi, no interior, contratamos essas pessoas pela internet, não sabíamos como seria. Após um tempo de espera, que não foi tranquilo porque as crianças queriam entrar no mar e ficavam se molhando, chegou a hora combinada, 15h30. Perguntamos pela fotógrafa e a decoradora respondeu. Ela costuma atrasar mesmo, mas só um pouco. Ah, tá bom então. Ah, bem tranquilo, que bom. Poxa, a gente nem veio da puta que pariu até aqui, mas assim, vai no seu tempo, amore. Tudo tranquilo aqui, imagina, as flores vão durar pra sempre, a maré tá tranquila, show. Comecei a ligar no celular dela, mas como bom prestador de serviço, ela não atendeu. 15 minutos após o horário combinado, a fotógrafa chegou. Ah, atrasou só um pouquinho, ó, foi justo. É, foi verdadeiro o que ela falou. É, atrasa só um pouco. Começamos os preparativos para a cerimônia, nos posicionamos e minha mãe com minha irmã me chamaram num canto. A fotógrafa tinha informado que esquecera o cartão de memória da máquina. Ah, não. Ai. Ah, não. Abismadas ficamos, mas ela tentou nos tranquilizar que em 10 minutos o marido dela buscaria o cartão e que eles fariam uma gravação com drone para nos compensar. Pô, minha mãe só falava, vou matar essa fotógrafa. Como ela esquece o cartão de memória? E só repetiu o mantra. Contratamos pela internet, estamos em Maragogi, relaxa, vai dar tudo certo. A fotógrafa pedia desculpa e chorava. A gente não, não. A fotógrafa chorar, não. Imagina ela falando assim, ah, eu sou fotógrafa, mas eu sempre choro em casamentos. Por quê? Por causa da emoção da noiva? Não, porque eu sempre me atraso. E aí eu tenho que ficar pedindo desculpa. Eu esqueço cartão, mas eu compenso com drone. Drone, é, ó. Porra. Ah, mas o drone é tudo, né? O drone foi maneiro, peraí. Não, foi legal o drone. Pô. Eu até quero ver esse vídeo aí. Queria eu atrasar pra ganhar um drone. Vai ter drone no seu casamento, Jess? Não, talvez agora tenha. Que agora, fica aí a ideia, agora eu descobri que eu posso ter um drone no meu casamento. Então, por que não? Amiga, eu tenho um amigo que tem um drone. Vamos lá. A gente vai chamar ele. Ele tá muito convidado. Tá muito convidado. A gente manda esse convite, tá bom? Anotado. Você e seu drone são convidados para a minha cerimônia. Durante a espera, ainda tentando acalmar as crianças, minha tia grita: perdi uma aliança. Ah, pronto. Para tudo. Como ela sempre fala calminha, levamos um tempo pra entender. Mas ela realmente deixou cair a aliança do meu cunhado na areia. Ela estava com as alianças nos dedos de suas mãos, tentando pensar numa solução bonita pra colocá-las, mas se distraiu e acabou deixando cair a que estava folgada. Putz. Gente, não tem uma solução bonita. A solução bonita é a aliança dentro da caixinha e da caixinha na mão do noivo da noiva. Acabou. Sem pendurar em cachorro. Não, gente, não pendura no cachorro, porque o cachorro vai sair correndo. O cachorro vai depois fazer cocô, vai cair as alianças do cocô, não vai dar certo. Ai, tô nervosa. Pô, mas podia mandar essa aliança de drone, hein? Pô, aí ia ser show, hein? Ia ser maneiro. Aí pode. Começamos a procurar. Moradores das redondezas se aproximaram para saber o que estava acontecendo. Disponibilizaram um rastelo, mas nada de acharmos a aliança. Nessa altura, a areia já estava mexida e Iemanjá acabou ficando com a oferenda. Putz, tarde do cara. Minha mãe, que tinha planejado abençoar as alianças, começou a dizer que não faria mais a cerimônia, porque ela não teria o que abençoar. Ai, foi tudo um plano. Nessa hora, tive que intervir e acabei deixando a tentativa de me manter calma pra trás. Só gritei: ah não, vai ter cerimônia sim. Abençoa qualquer coisa, mas vai fazer. Ah. Abençoa no galho da flor que já veio toda podre no arco. Pô, amarra uma cordinha, não tem no filme que eles fazem isso? Ah, eu amei. Apenas cansada, assim. Ah, sei lá, abençoa qualquer merda. Só vamos terminar com isso aqui, sabe? Pega uma conchinha. É uma concha. Ai, o mar tem tantas possibilidades. Aquela. A gente tem que aproveitar o que a natureza... Sei lá, se cair alguma coisa que vier do mar, entendeu? Uma concha, um galho, um pedaço de plástico, não sei. Pega, põe no dedo e acabou. Isso aí. É isso. Essa confusão da perda da aliança tirou o foco da fotógrafa e o marido dela conseguiu chegar com cartão de memória. Cara, foi tudo um plano da fotógrafa. Também acho. Finalmente a cerimônia começou. Rafael fez um super discurso, muito engraçado, como vocês podem imaginar. Minha mãe fez a cerimônia religiosa e abençoou os noivos. Eu fiquei muito intrigada com o barulho do drone e custei a me lembrar de onde vinha um barulho de mosquito no meio do nada. Eu nem sei um barulho de drone, eu não tenho nem ideia. E aí, é um barulho de mosquito. Tiramos fotos e minha irmã ficou muito feliz. Enfim, os contratempos só serviram para confirmar a vontade deles de novamente se casarem e terem mais anos felizes. Um final feliz com muita história para contar. Que legal, que good vibes. Esse programa tá todo good vibes. Eu adorei a história. Jéssica, você lê a próxima pra gente? Sim, leio. Olá, meninos e menina, no caso de alguma convidada. Oh, temos duas. Olá, menino e meninas. Me chamo Mariana Solter, sou cantora de estúdio. Canto jingles, vinhetas e trabalhos publicitários. Dou aula de canto e técnica vocal há 11 anos. E canto em casamentos. Olha aí, contratem a Mariana Solter. Olá, Mariana Solter. Vou jogar seu nome aqui no Instagram desde já. Mariana com dois N's. Mariana com dois N's, Solter. S-O-T-E-R. Jabá honesto. Cantei em muitos casórios na vida. Acho engraçado tentar imaginar em quantos vídeos de cerimônia por aí estão presentes. Por favor, substituam os nomes dos personagens. Por conta da minha profissão, já vi inúmeras coisas bizarras acontecerem em cerimônias. Como noiva chegando bêbada e dando vexame, noiva chegando de helicóptero, rasgando o vestido, entre muitas outras. Que beleza! Eu amei, já amei. Mas essa história que eu vou lhe contar me foi marcante por ter tantas situações infelizes no mesmo lugar. Minha ex-banda foi contratada para fazermos uma cerimônia seguida de festa em uma chácara em Mogi das Cruzes, não muito longe da capital de São Paulo. Como de costume, chegamos cedo ao local para montarmos os equipamentos. Um espaço com uma piscina, um pequeno quiosque que abrigaria a banda, uma tenda ao lado dos barmans prepararia uns drinks. Uma casa com apoio, com uma sala de 30 metros quadrados, com um sofá e uma cozinha. As mesas dos convidados foram colocadas ao redor da piscina. Logo ao lado, havia preparado um tapete vermelho e um pequeno altar para a realização da cerimônia. Um detalhe importante é que, para a chegada ao espaço onde a festa seria realizada, os convidados deveriam descer uma escada que vinha do estacionamento. Quando chegamos, havia um senhor concretando uma grande parte dessa escada e tivemos muita dificuldade em descer os instrumentos. Normal. O cara foi concretar a escada no dia do casamento. Eu deixando o job pra fazer em cima da hora. Antes de entrar pra apresentar, finalizando um PPT. Enfim, tudo pronto, os convidados começaram a chegar, todo mundo descendo a escada com cuidado, pois ainda não estava seca, obviamente. As bebidas começaram a ser servidas e o sol começava a se pôr. Nesse momento, notei que não havia nenhuma iluminação instalada no local onde seria a cerimônia, só pequenas lamparinas nas mesas. E dessa forma, no lusco-fusco, começou o casamento. Os noivos entraram e tudo ia bem, até que o pastor pediu que as alianças fossem entregues no altar. Então, no meio daquela escuridão, surgiu um cachorro. Ó, falei que cachorro da terra. Eu falei. No meio daquela escuridão, surgiu um cachorro, aparentemente possuído pelo cartilagem da coxinha, preso por uma coleira que tinha na outra ponta uma senhorinha aparentando uns 90 anos. E que naturalmente não conseguia conter o cão. Não, mas eles estão casando num terreno baldio? Por que de repente apareceu um cachorro? Pelas minhas contas, da entrada do tapete até as mãos do noivo, a idosa e seu cachorro demoraram um total de 3 segundos. Ai, tadinha, que dó. A crise de riso foi abafada nessa hora e não durou muito, pois momentos depois, devido à falta de luz, assim imagino, o pastor troca o nome do noivo de Rogério para Robson. Estou trocando nomes aqui. E tem a proeza de repetir esse feito mais de uma vez durante a celebração. Ai, que vergonha. Igual o Ross. Exatamente igual o Ross, que vergonha. Já casados, os noivos vão para a sessão de fotos. A festa se inicia, a banda começa a tocar, as pessoas começam a beber e comem felizes. Não mais que de repente, começa uma ventania absurda. O tempo fecha instantaneamente e o inevitável acontece. Começa a chover. Mas não uma chuvinha qualquer. Um verdadeiro toró. Ai. Cara, não tinha um plano. Eles foram casar num estacionamento. no dog park do condomínio. Ai, sem luz. Para se chover, sem luz, e não tinha um plano para se chover. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Imediatamente, tudo vira um caos. Os convidados tentam se espremer dentro do único local coberto, que é a salinha de 30 metros, segurando seus pratos e tentando comer em pé. Pouquíssimos felizardos conseguiram sentar no pequeno sofá. É a guarita do porteiro, sabe? Tipo a casinha do porteiro. Eu amei, porque a pessoa continua comendo, porque seria eu, entendeu? Falar assim, ah, poxa, tá acabando o mundo, mas deixa eu só pegar essa coxinha. Oh, que pena. O bolo, né? Poxa, prefiro sofrer comendo, né? Ah, que pena. Faço bolo. Nossa banda ficou ilhada embaixo do pequeno quiosque, correndo para desligar tudo, cobrir as caixas de som e os instrumentos. Pela escada de concreto, que já havia virado parcialmente uma rampa... Nossa, é verdade, tinha uma escada que tinha acabado de ser feita. Corria uma água cinza, e o espaço virou uma grande piscina de concreto e lama. Não, não só isso, como ele levou o concreto pro resto do estacionamento onde eles estavam, do gramado. Pelo amor de Deus, isso aqui tá me lembrando muito meu carnaval lá no centro, que choveu muito. Eu tentando entrar no metrô República sem sucesso. Ah, eu tô rindo de nervoso mesmo. Pelo menos a escada não virou uma rampa. É, né? Tem sempre lado positivo. Para piorar, a tenda que abrigava os bartenders furou e começou a cair uma cachoeira em cima das bebidas. Nossa. Ah, gente. Mexeu com a bebida, sabe? A organizadora do evento olhava-nos desesperada, pedindo para que continuássemos a tocar e a festa não fosse interrompida. Mas não havia a menor condição. Era basicamente o Titanic afundando e as pessoas tocando. Só que uma versão muito triste, porque era um casamento. Era 100% Titanic. Gente, que horror. A noiva, coitada, sumiu. Quando a chuva diminuiu um pouco, surge o noivo, todo molhado, conversando com o Bobinho, dono da banda, pedindo para que tocássemos e garantindo que se os aparelhos estragassem, ele pagaria o prejuízo. Dessa forma, começamos a tocar e o noivo, determinado em fazer aquela festa funcionar, começou a puxar convidado por convidado pro meio da lama para dançar. Ah, cara, não. Parabéns. Que presença de espírito e pensamento positivo. Ah, sim, não. Eu ia falar, ah, que pena, querido, mas não vai dar. A Jéssica com o pratinho de coxinha dela. Nossa, assim, a minha bebida acabou. A minha roupa já tá uó. Você me deixa ficar aqui quieta, pelo menos, entendeu? Eu tô feliz por você. Dança você aí na chuva. Tô tranquilinha. Dança, dança, meu filho, vai. É, eu filmo daqui. De repente, em nossa frente estava um mar de pessoas sujas e descalças, dançando como se não houvesse amanhã. A noiva, por sua vez, apareceu com uma cara inchada de tanto chorar quase no fim da festa. Mas também foi contagiada pela alegria da galera e caiu na dança da lama. Putz, imagina, vestida de noiva, tadinha. Ai, gente, que horror. Esse vestido marrom até hoje. Nossa, tem que deixar tanto de molho, eu só fico pensando nisso. Será que sai depois? Deixar num bom vênish ali, entendeu? Assim. Esse episódio aconteceu há alguns anos. E essa história ainda entra em pauta toda vez que encontro os músicos presentes naquele dia. Eu realmente torço para que esse casal seja muito, muito feliz. Pô, eu também. Não, eu tô assim, vou acender uma vela para eles hoje. Antes de dormir, eu vou acender a vela para eles. Eu acho que a lição é não case num estacionamento sem cobertura. Tem uma cobertura, né? É, que era a casinha do porteiro. É, que caiba todo mundo, talvez. É, pelo menos. Se chover, que todo mundo fique bem lá dentro. E que não estraga a bebida, entendeu? É, no mínimo, tem um plano B. Fica a dica aí para as próximas histórias de casamento. Jéssica, Carol, foi muito legal ter vocês aqui. Voltem mais vezes. Ai, eu amei. Foi muito legal. E ouçam a Jéssica e a Carol lá no Imagina Juntas, em todos os lugares onde se ouve podcast. Imagina Juntas tem o Gus também, que não tá aqui porque a gente é o Império Feminista mesmo, tá? A gente só mantém ele aprisionado pra gravar com a gente. Quando é convidados, a gente vai só nós duas mesmo. É. Mas ouça Imagina Juntas. É sobre a dura vida dos millennials e sobre tudo que tá acontecendo por aí. O Gus, ele foi ficando, né, na verdade. Aí tá lá. Daí quando chamam a gente não chama porque era, não era pra tá. Tá lá, entendeu? É a nossa CIA. O Gus é a nossa CIA, entendeu? É, mas o Gus esteve aqui com a gente e ele tá preso até hoje na carniça sobre rodas. É isso. É isso, entendeu? Nossa, o quê? Somos a Beyoncé. Nada mais justo. E o Gus tá lá no nosso porãozinho da CIA, trabalhando pra gente. Bem gato. Obrigado, foi muito legal ter vocês aqui e a gente espera ter vocês muito em breve de novo pra contar mais histórias Good Vibes. Ou Bad Vibes, não sei. Foi demais. Obrigada. Obrigado por você que ouviu mais esse episódio do GugaCast. Como eu sempre peço, se você curtiu, queria te pedir para você recomendar a gente para quem você conhece. Conta para alguém que nunca ouviu podcast na vida, mostra como se faz, abre lá o aplicativo, mostra como fazer, mostra outros podcasts também, traz mais gente para ouvir podcast, traz mais gente para ouvir o GugaCast, que ajuda bastante a gente aqui. Nossos agradecimentos especiais desse episódio, obviamente, para Carol e para Jéssica do Imagina Juntas, foi muito legal ter elas aqui. Agradecemos também a todo mundo que mandou histórias. Só histórias legais, foi dificílimo selecionar as histórias desse episódio, porque tinha muita história boa, a gente vai guardar para os próximos episódios. Lembrando que você também sempre pode mandar sua história sobre qualquer tema lá pelo site gugacast.com/contato. A gente está precisando agora de histórias relacionadas ao filme do Elton John, Rocketman. A gente está precisando de histórias no Dia dos Namorados e histórias de quem mora fora e não sabe falar a língua do lugar. Esse episódio do GugaCast foi produzido por mim, Guga Mafra, com a minha apresentação. Pauta do Rafael Mafra, edição do glorioso Caio Corraine e o nosso wiki tem a pesquisa e redação feita pelo nosso querido Beto Aragão, direto de Paris. Aliás, se você quiser saber mais sobre esse e outros episódios do GugaCast, acessa lá o nosso wiki, wiki.gugacast.com. Tem todas as informações, todos os jogos, todos os nomes do capeta, todas as camisetas, todos os personagens de nossas vidas, todas as análises musicais, todos os letra e música, tá tudo lá. O cara indexou tudo e aí é muito fácil de você entender toda a nossa mitologia GugaCastiana. Vai lá olhar. Obrigado por ouvir a gente. Adeus.